想要去方便水不会多走的。 保持着三千九三六十二度，那我有点 CX。 Lembrar que o uísque decolar 2007 mantém a prota 3.000 pés, deixando o controle 1.0.8. Prota 3.000 pés, controle 1.0.8, lembra as coisas. Data papai uniforme, decolagem autorizada, pistão 1.7. Vento 1.7, 0 graus, 0.5 graus. Oi, 1.8.9.5, boa. Controle Salvador, Papa Romeu, novembro aos clientes, decolado cabeceira na 7. Controle Norte, vai de transferência, controle. Gravou. Vamos lá, boa, azul 2771. Azul 2771, continua a transmissão, guarda de divulgação de ponto, pista 1-0. Bem, te persegue, guarda a prevenção 2771. Tem uma informação, novembro aos clientes? Data passada, direto aeroclube, informe o tradicional. Direto no clube, senhor, está melhor descida para mil pés. Fecha. Qual é a frequência livre para coordenar com o transporte local 2645? O Zulu deve passar. 1245, o Zulu deve passar. Salvador, minha saída, muito obrigado. Papai, uniforme decolado aos 1-9. Chama o controle Salvador em 1-2-0-8. Controle, certifique, destinação 070. Ano 255, chame o controle, 19.8. 19.8, 2. CA, já o Olímpico, 06. 06, ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador, 118, 95. 5, deixa para 4.000, seja o visto permanece no 08. Noite área, chame o Recife 285, 8.5. 2.85, 2, repete por favor, 8.5 a secundária. 2.85, 8.5, 4.5, o 7 Recife. 2.0 da Azul na conta final, aproximadamente 2 bilhões de fora agora, reporte ingressão final pista 0, Olímpico 06. Fazendo base dos Alpha TR Nacional, Olímpico 02. 06, comando para 2. E aí, para final para Pouso. Gente, presente livre ao último ponte. Bravo. Já estava mais fora de São Paulo, está visual com o Olímpico, a prova ali. Gente, chama aí o controle no número do final 8. Estou no controle, simplesmente, deixa uma olhada para mais. Corre, senhora, 3378, após a terra, pode alinhar na 10, senhora. Vai, o time de Salvador, nós éramos 7 na Coisa Chata. 7, nós éramos 7, controle, eu vou atrapalhar para mais. 5 minutos. É depois da terra? Não, atrás do P3. Lima Papa Mike, chama o controle no 0298. Sete. Vem a posição, Mike, aqui. Eu não sei se é você pisque e circule à esquerda na proa de Borba. Tente, curva à esquerda na proa de Borba, bem próximo. Chama 6141, redução da velocidade 2309. É com mais vezes, boa tarde. Prossiga. Mike, João, policia. Dobro, Mike. Tem frequência livre. Frequência livre, graça, bom serviço. Chama 641, me chama esse, né? Chama 9218. É limpo 06, ponto avistado, pouso autorizado, pista 10, verão turno 60 graus, 089. Livre pouso, pista 10, linha pista 10. É 315, pista para 0050, na escuta do controle, ajuste 08. Informe que temos helicópteros próximo à turma, mantendo 500 pés, que não irá interferir na aproximação. 2.500. Metro, 2.07. Passa o 0.40. Gente, turma tem 0.40, não lembra assim. Oficial, qual é o número de cruza? Pista 97, branco na 60 grau, 079. Pista número 4, na aproximação, reduza para 2209. É 320, atinge na 0050, tá? É 320, pista para 3006, ajuste na 08, reduza a velocidade para 1909. 6.018, reduzindo a janela 320. E 5, conseguindo a 0.10, nível de 1.05, ao seu oficial. 06, ao solo aos 25, libere direita e chame 1.2 no décimo lado. Sendo isso? Negativo, buscar na proa de bomba, né? Vamos dar o fixo. Eu vou dizer. Salvador, Zulu. Mike, é o Zulu ciente, decolado às 2000, chama o controle no 2008. 2008. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike, é Zulu. Recusou, 1.3 em condições visuais, direto Marati, informe Lima do CTR, seu lugar. É, bota a área para o CTR, ó, da Marati, da Capsula. Comandante 1.4.1, está muito elevado, vai ficar para 2.3, o ajuste na 0.8, andou o número 3 na aproximação. Eu não dei 5.5, completa o final do procedimento e chama a torre, Salvador, 1.18, decimal 9.5. 2.5, 9.5. Chama a minha 3.20, estou prevendo o final do procedimento, deixa para 2.6, informe estabilizado. Tomará estabilizado, né? 3.20. Você pode efetuar o cruzamento da pista, mantendo a minha escuta, prossiga após Quebec, Mike, Lima, na Lima, mantenha a posição e chame o solo 1.21.9, para prossiga até a ponte de ferro. Thank you. Coroa 085, o limite é radial 300 em Salvador. 305, é a 300 de Salvador, sem certeza. Gente, bom, regra de Salvador, não é nosso piso. Você programa de preparação de voo novamente. O cruzamento final da 1-0, evitando a final da 1-0, e agora para a observação do voo do setor. Gente, evitando o final da 1-0, se procede alto. Para uniforme, eu estou frequência livre no X45 para coordenar com o tráfego local. Estabilizado 0703-1-0. Com a minha 3-2-0, completo aproximação, chama 3, salvador 1-1-8-9-9-5. Chama meu nome 4-1 para o localizador, curva esquerda para o 950, estrutura dela final, informe estabilizado. Já bom, estabilizado, informe estabilizado, 9-4-1. Vamos ver se chegada 4-0, informe estabilizado. Direito 1-4-0 para o localizador, descendo 2018 na 3-1-5. 5-0, papá. Direito 1-0, Vitor Atelberto, autorizado vai para sobre o Rona Matheus. Vitor Atelberto, a faixa é Rona Norte, para evitar os tráficos da prestação e mantenha parado neste setor para aguardar sobre o voo, atravessar para sobre o voo. Está livre. Sim, que vai ter o zero. Só não, você vai. Isso, sim, que eu vou ter o zero de tarde. Aí 4422, mas tem a postura para inicialmente 4422, caso seja necessário, estrutura vetora da esquerda para a pilha de altitude se considera para aproximação. Ligue 12, né? 320. Aproximar 95. 4-0-7. Atenção, resumo de 2, subindo 1-0-5. Serviço radar encerrado para informação de voo elétrico, monitor as frequências de 5288, onde eu vou ficar. 1-0, aguarde autorização de voo. Aguarde. 1-7-7-2, por favor. Passou? 1-0. Vai dar 1-7. Passa now. 7-200-2-2-0. Romeo, Wolf, helicopter, on departure, climb, maintain, at level 260, from 71 departure. At level 260, at the 71 departure, from then we are at ambulance then. Roger. I think that's time for the cross, climb to Quebec intersection. Okay, send it back. Romeo, Wolf. Okay, send it back, I'm on it. Aguarde o Vitor Atelberto. Vitor Atelberto, que você vai para o controle. Estacionamento 320, no solo 32, libere direito, chama o salão 1219. 319, chamará 320. fecha na 6315, reduza para a velocidade de aproximação, aguarde a transferência de comunicações. Para Salvador, 1.500 pés, altímetro em Salvador, 1.07, via corredor, e falando para isso, Juliette, que é o que lá, 1500 pés, ultimamente a Salvador no verão 7, meu corredor, e eu sou muito marido, que por mil lotes. Romeo Golf, contact now, receive self request 125, there is no one. Estabilizado, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, vamos partir por cima, sair essa captura, cabeceira, mas eu deixo na torre, Salvador, é 18, 995. 18, 95, obrigado. Quatro, sem indicação, desse Matão, 05, euro, chegou até do Homero, ou não? Azul, 442, desse para 25, euro, euro, euro, euro, última atenção, valor, 07. Autorização de pouso. Autoridade de pouso, da 07. Reporte para o cancelamento, Serra Kilo Delta. Cancela então agora. Ok, cancelado aos 39, tem condições de realizar uma base curta? Para a direita da 7? Firmo. Ok, confirma então, Serra Kilo Delta. Reporte na base curta pela direita, chama na final, com 3 recados. Ajuste na 0 na 7. 17, chama na final da 7. Mike Romeo Zulu, totalizado a linha Ergo entre a pista no zero. Atravesso no circuito de tráfego, na torre Salvador, 198, decimal 95. Está batendo o Juliette Quebec, tira o reporte vertical do CEAS. LS, tudo para 2 mil pés, hoje chega no 0 no 7, chama estabilizando a 1442. Decolagem autorizada, pista 10, vento 1,0 graus, 07 mais. Com a rádio em 1, 3, 1, 3. Norte, a área da transferência das comunicações. O Lavandera Swift, preparei a navegação para o Anatron de Pelo. Controle Salvador, boa. É, vamos arrumar Mike, vamos ver, tá? Na boca. Vou roubar Mike, vamos ver o Vitor. Contato com a Metanalha Colégio, tudo em até 350, sai da boca. 350, você vai com a direto de mar, por gentileza? Vai. Salvador, boa tarde, passaria 2-3 anos. Eu quero chegar no ponto. Três, uma, sem indicação. Eu tô médio, eu não estou ligado, chama no ponto da abertura. Isso ficou com a informação mais, está no ideal. Esse matão é 070, 23 anos. 3 anos. Centro direto, passou através de Paris, está bloqueado. Ingresso ao circuito de tráfego, chama pelo Salvador, 198 do sinal 95, Vitor Angelete. 198, Vitor Angelete. Salvador, boa tarde, é o Papatango Vitor Angelete. Papatango Vitor Angelete, prossiga. Se você quiser, está na ponta rotatória, faz instruções. 130, final da noção, chegou a autorização de voo. Azul 4422, solo aos 45, libera direito, 121, decimal 9. 219. Vou só passear. Eu tenho sua altitude aí na oportunidade do aeroporto de Curitiba. Eu estou na frequência da rádio Feira 313, e qual que está a próxima aproximação prevista dentro de 7 minutos na aeronave ambulante e manter a escuta de Feira e Santana para a coordenação do tráfego. Agiliza liberação, autorizado backtrack. Agiliza liberação, confirme a precedência. Ok, sim. Estado no 017. Desce para 3.3.0.7. Está 3.1.4.4. Confere do 2.3.1. Redução de velocidade 2.3.0. 2.3.1. Redução de velocidade 2.3.0. 2.3.0.2. 2.3.0. Estou batendo o Vitorinho de Juliette, autorizado por 17150079. Qual a procedência, Vitorinho de Juliette? PA 90, está em Lima. Gente. Pona. Receita, Vitorinho, Pona, está 307. Você para o 2010, altímetro 1017. Ok, 2010, 1017, está 3, 1044. 0008, desce para o 050. 0502, 0081. 0231, desce para o 060. 1231, desce para o 060. 060, 2231. Opa, Mike, Vitor, corrigindo, Mike, o meu Vitor chama em Recife, 2085, alterando aí, 545. 044 na sala 54, vai direita no 21 desse momento. Xixi 78, chame Recife 2685, alternativa 2545. 2685, alternativa 2545. Xixi 78. Eu vou ser informe da Polar 3A, 0771. Ótimo, boa noite. 3231, eu subi o estéreo para 1709. Deixa para 2017, reduzindo 170, vou recortar e estabilizar o ILS 2231. Boa tarde, Gol 2008, estabilizado o LS 10. Gol 2008, avistado pelo pouso 10, 970 graus, 089. Livre pouso, 10, Gol 2008. Uniforme, decorada 5 mil, chama o controle, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 para o localizador, com a esquerda para o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Então, vai escrever o uniforme, contato radar, só para o nível de voo no 00, após 2 no pé, foi direto ao árvore. Pode fugir direto ao árvore, acho que eu vou direto ao árvore. Passarivo 2231, estabilizando o EDS. Passarivo 2231, chama a torre, ano 8, 9, 5. Obrigado, boa. Boa tarde, passarivo 2231, estabilizado. Passarivo 2231, continua por exploração, agora se custa livre. Autorizado via chegada à mão, repasse os graus de descida. Via chegada à mão, tá, vai ficar melhor de descida. 2300, vai se mantendo, vai de voo 050. Boa tarde, acendo identificação, autorizado via chegada Golf para 4.100, o ajuste no 017. Pátria 2231, avistado, posto autorizado, sistema 0, vento 170 graus, 079. 30, está baixado o trabalho. Cachorro no ar, passando o código 3.0153, passando como foi os lares, os corredores, o ajuste do instalador 1017, confirma o CPS, né? Mais checos de microfibra. Última checa do outro, tudo enquanto foi usado para o farol de tapão, reparte direção do nosso teto. Pois bem, eu estou falando só de condições de você para o número 6. Você para o número 6, confirma para você ter isso, pessoal da bordo. Teste de tarifa dentro da Palha do Carmo. Lado contra ele. Só no tráfego 1003, mira, seguindo os corredores visuais, está montando um número de 510 no centro da Palha do Carmo. Está 3 minutos para frente, reteste com o visual. Zero, reduza a velocidade para 2309. Deve estar mantendo 2309, 2233. Sim, se tiver conceito completo, redução para 2309, como que é o número 2 na aproximação? Aqui é o número 2 para 220 como número 2. Gente, mais quieto de novo. Sou em Salvador, Papa Romeu 90, Rosco Oeste, estabilizado, localizador 2007. November Rosco Oeste, continua a aproximação, agora a estabilização de pouso, ajuste altímetro 017. 1097, continua a aproximação, agora a instrução para pouso. Salvador, Novembro Rosco Oeste, informa. serem emitidas aí para novo procedimento. Gente, no momento que encontrar em serviço menos, confirme. Afirmativo. Gente, após o toque emitida, reporte o cancelamento das regras do Novembro Ascuíski. Após o emitido, o Novembro Ascuíski segue instrumento. Gente, compreendido então, Novembro Ascuíski. Só para informação, voo de cheque. Ok, ok. Deu o papá conduzido à sua esquerda? Ah, sim. Aí, se após o ingresso pelado, já pode utilizar algum campo deste fato César que eu não gosto. Cancelou 500 pés e parte visual com o farol escapado. Está em informação, mantenha a pro até 2.000 pés e chame o controle em 120 decimal 8. Gente, pro até 2.000 pés, controle 120 decimal 8, não lembra o que. Direto que vai quilo conservador. Corrigindo, Juliette, você vai ter autorizado o táxi chame na Romeu, no 017. Direita 175, limite ao localizador 2230. Só que a emitida está 10, o vento 150 graus, 089. Gente, autorizado para ter emitida, não era assim. Me chame Torre, né, na noite desse momento ao centro. Thank you. Sendo 510, reporte vertical do farol de Itapuã, informo o Charlie 180 decolando da pista 17. Gente, camarada vertical de Itapuã, gente, já falei já. Torre, comandante Rufino Romeu Oscar. Rufino Romeu Oscar, reporte vertical do Ceasa, mantendo no 1510. Juliette Quebec Kilo, decolou 17, reporte quando visual com helicóptero, um Sikorsky 76, na vertical do farol de Itapuã, mantendo 510. É só falar, Quebec Kilo. Meu nome é Basquiz, estou com a RMTL 09, chame o controle Salvador no 20.8. Controle Salvador no 20.8, meu nome é Basquiz. Qual é a autoridade de aproximação para o Kilo Romeo? Negativo, Kilo Romeo será o número 2 para pouso. Ok, número 1, qual a posição? Kilo Romeo Oscar, o número 1 está na aproximação para RMAR, é o Papa 2 virtual. Mas é que o número está escolhido a ponto e não o cara mais que ele colou. O Mike é o Zulu mantendo espera no vertical do farol de Chapéu com curva pela direita. Manda ele espera com curva pela direita, o Mike é o Zulu. Juliette, quer ver estilo visual com o helicóptero no vertical do farol de Chapéu? Quer ver estilo visual com o helicóptero no vertical. Sim, Juliette, quer ver estilo ingressando no corredor Axé, mantenha 1.010 e chame o controle Salvador no 20.8. Manda o controle, o Zulu. O Kilo Romeo Oscar vertical da Rota Soria, certo? Eu informo que o capacete está em Paris. O Kilo Romeo Oscar está presente na escala Rota Soria, inicia em 360 com curva pela esquerda. Chama do 7 corredor Axé. Eu acho que o Kilo Romeo 3 é para a escala da barra. Para a escala da barra, Kilo. O Papatango Delta da Pai Uniforme autorizado com 17, o vento 170 graus, 08 nós. Livre voo no Delta da Pai Uniforme. Delta da Pai Uniforme confirmou faixa após o som? Faixa da Delta, Delta da Pai Uniforme. Mata, gente. Como tráfego, posição 11 horas, 31 milhas, rumo nordeste, passando 140-0050, 2321 da etapa. Delta para o Pai Uniforme. inspetando 360 vertical da RMAR, valeu trago 92 para 4. Sente do tráfego, porém não visual, não lembra se. Informação, tráfego à esquerda, mantendo 1.010, sem interferência. Sim, setorizado, pouso 90, voo 985.